Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. 3, 2, 1, que conste que eu tava esquecendo da abertura. Bom dia, Nerdópolis! Bom dia, Nerdópolis! Tá começando mais um Nerdópolis! Mas não, cara, você estava rindo no meio do negócio que eu tô falando. Bom dia, Nerdópolis! Tá começando mais um Nerdópolis Cast. Eu sou o Marcos, macaquinho do mal, na companhia de... na companhia de Renan Miura Macaco Reina. Oh, eu misturei aqui. Tô louco! Renan Zaider Macaco Miura. Muito bom. Marcelo Henrique, pai do macaco. Cara, eu só queria saber por que que o Dr. Gore não foi lá resolver logo isso. Que era ele que tava faltando nesse filme. Isso. Ai, ai. Eduardo Coço. Macacaralho, macacaralho. Eu e minha esposa, nós iniciamos uma empreitada de exercícios físicos, né, Marcelo? E sempre que a gente termina, minha esposa olha pra mim e fala assim, de quem? De quem foi a ideia, né? E eu pergunto, de quem foi a ideia desse brilhante filme? Desse amargo diretor? Você quer saber o filme em si ou o podcast? É o podcast. É um cara aqui, um tal de Renan. Que tinha tudo pra fazer o melhor acontecer hoje, né? A ideia foi do curso, só... consentir. Uhum. E falei, não vai ser nem aquele, nem o nova trilogia, nem o filme velho, vai ser esse daí, que eu já tinha esquecido. Às vezes eu costumo, tem o do Tim Burton. Daí, é mesmo, boa ideia! Vambora! Filme único, não precisava falar continuação nem nada. Às vezes eu fico parado pensando, Marcelo, por que que os outros podcasts não dão espaço pros amigos, né? Só convido e pronto. É nesse momento que eu entendo. Eu já te falei, lá no Tio Rude a gente funciona como uma ditadura. É, você falou. Tá? É porque hoje nós vamos falar então de Planeta dos Macacos de 2001, uma obra excelente aí a nível de 2001 ou Odisseia, né? Do nosso querido, só que não. Do nosso querido amigo Tim Burton, né? Se o pessoal não conhece as macacadas do Renan, onde é que a gente pode te encontrar? Momento aqui. Entendi. Porque enquanto isso o Putzilla tá parado, então. Mas, tá parado, mas vocês podem ver, ouvir os antigos. Podem ouvir o podcast antigo. Parou antes de 6 meses, né? O mal começou, já parou, pô. Não, eu vou fazer um adendo aqui, ô Marcelo. Putzilla é uma mega produção. Tem 5 blogs que tava parando. Os caras fizeram a reunião e falaram, vamos juntar os blogs tudo num só? Vamos. Aí dá a entender que é assim, vamos juntar todo mundo pra parar junto de uma vez? Morrer de uma vez? Morrer. Né? Vamos morrer todo mundo junto? É. Suicídio coletivo. Suicídio coletivo. Porque tem lá o Noob, né? O Papo de Noob, aí tem o Legcast, e aí tem o... tem uma galera lá, e aí o site acabou, todo mundo junto. Depois de um ano... Meu Deus. Um ano de site, acho que uns 7 meses de podcast. E daí tá parado de novo. Sem contar que só pra eles unificar os 5 blogs, eu tô falando 5, mas deve ser mais. Só pra eles unificar os 5 blogs, mas eles ficaram um ano, porque eu fiquei acompanhando com o Renan, né? A conversa do novo blog, levou uma cota, como diz, né? Eu sei que eu gravei aqui, demorou 3 meses pra sair o site. Ou seja, eles passaram mais tempo montando o site do que no ar, propriamente dito. De parabéns, parabéns. 3 meses pra sair o site. Mas vai lá, né? Onde? Qual que é o Renan? Qual que é o Renan endereço? Putzilla.net.br. Tá lá por enquanto. Se der merda, deixa ver o que faz. A gente sempre vai te chamar aqui, Renan. Não se preocupe. Não, esquece, a gente tá no ar ainda, não pretendo nem tirar. E o nosso amigo Marcelo, quem que é o responsável pelo pagamento? Tem que ver isso, viu? Se for uma pessoa desleixada, passa, já era, cai o site. A questão é hoje só pra não portar meu e-mail. Muito bom. E o Marcelo, de onde que você é, Marcelo? Eu sou de uma cidadezinha aqui do interior. Não, brincadeira. Ok. Vocês me encontram lá no Tio Urude. A gente tem lá 2 podcasts distintos, o Urudecast e o Storycasting. eles se alternam todas as semanas, voltaram a sair com regularidade agora, depois que eu organizei minha vida novamente. E agora estamos atacando também de youtubers com lives às quinta-feiras à noite. Olha, então, pra quem quiser procurar também, o canal é o Tio Urud no YouTube. E o endereço do site é o www.tiourud.com.br. Muito bom. Vamos rapidamente para para um anúncio dos nossos patrocinadores do Nucoso. Voltamos já. É isso aí. Eu sou o pior host. Eu acho que eu faço uns cortes muito assim, né? O pessoal chama, Marcelo, de edição ao vivo. Voltamos já. Que legal, cara. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Eu estou praticamente desistindo de fazer enquete no site, porque não foram uma nem duas, acho que foram três vezes, no qual nós, Marcelo Reina, passamos por apuros devido a enquetes mal feitas. Olha, a única enquete que eu aprovei foi a dos Trapalhões, hein? Entendi. E foi convidado, né? Foi muito boa. Foi convidado. Acho que... Eu posso dizer que no Trapalhões eu nem votei. É, mas é que o Trapalhões qualquer um tava valendo, eu acho. Não, se bem que tinha lá o Alto da Serra Pelada que ia ser do... Nossa, esse é triste, hein? Esse é triste. Ia não, ser... não é muito é bom, não, Gosto. Não, não é bom, não. É sensacional. Esse ia ser doído se tivesse ganhado. Eu tenho que dizer que eu não lembro de quase nenhum dos filmes velhos do Trapalhões, então. Os dos novos, você lembra? Os mais novos eu não vi. Os antigos eu vi, mas eu não lembro, porque eu vi quando era criança. Pô, sabe, o timer é foda, né? Então nós estamos aqui reunidos, graças a Renan Miura Zay, de uma galera sem noção, né? Do Facebook, que votou em planeta. Não, na verdade, o pessoal. A galera tinha uma experiência com outra coisa. O pessoal só que votou... daí eu tenho uma ideia, eu falei, beleza, vai ser isso. Sendo que, na verdade, a gente estava entre quatro filmes, o Renan queria muito Tropas Estelares, né? Tanto é que ele pôs... Sim. Planeta... Mas eu pôs os dois filmes que eu queria muito também. É, ele pôs Planeta dos Macacos, se não me engano, em último. Mas um... Foi só pra completar a lista. É, mas numa reviravolta surpreendente, a galera começou a voltar no Planeta dos Macacos, acreditando fielmente que seria ou o clássico ou o remake, né? O Planeta dos Macacos. Pensei isso também, é o clássico, mas... Esse é remake. Esse que Renan me vem com o Tim Burton. Um dos meus... Veja bem, meu tom de voz. Que lembrou desse filme, eu tinha esquecido. Veja bem, Marcelo, meu tom de voz, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. Um cara que eu admiro todos os trabalhos. O inexplicável, incomparável, Tim Burton. Só que lembrar que a nova trilogia é reboot, tá? Não é remake. É, não, eu queria muito falar da nova, mas infelizmente, né, deixa isso pra lá. O Planeta dos Macacos do queridíssimo Tim Burton é um filme de 2000 e... 2000. 2000? 2001. É 2009, 2001. Não, né? Não. 2001. Porra, 2009 é o novo, né? É verdade. Qual é 2010? Não, o 9 é 2011. Alguma coisa assim. O 9 é 2011. Foi boa essa frase do Marcos. Não, o novo é de 2011, não é isso? É. Tá foda. Bom, você tá mal. Teve um filme chamado 9 um tempo atrás, não teve? Só não lembro o que era, acho que era animação. Uma animação, isso, animação. Como que é o nome? 9. Não era um de super-herói, eu sou o 6, eu sou o 8, eu sou o 9, né? Não, esse aí eu sou o número 4. Tem vários. Ah, entendi. Era um negócio de. É... E esse Cyborg, tá? Não entendi, Renan, seu áudio falhou? Picotou? E nem é Cyborg 009. Tá bom. Então, Planet of the Apes, no Brasil e em Portugal, Planeta dos Macacos, de 2001, ficção científica, né? Um remake aí nas mãos de Tim Burton, mas segundo Eduardo Coço, uma pesquisa aí muito rasa, passou por algumas mãos e ao longo dos anos, né, o Dudu, até conseguir ser feito, de fato, o filme. Até o Oliver Stone tava cotado pra dirigir, daí o Schwarzenegger tava também pra atuar, mas daí desistiram antes da pré-produção, cara, daí ferrou. Ia ser show, hein? É que com o Schwarzenegger ia ser tipo um outro lado do Van Damme lá, como é que é o nome, cara? Que é mais alienígena lá, que o Van Damme se enfia na lama e... Predador. Eu acho que o Schwarzenegger no Planeta dos Macacos ia ser o Van Damme no Predador, alguma coisa assim. Van Damme foi o cara dentro da máscara. Não, o Schwarzenegger não. Não, o Van Damme no Predador? Ah, então ia ser um Predador com macacos, né? É, ele ia gritar, get into the spaceship! Bom, Dudu, você tem aí números dessa... Porque, assim, segundo minhas fontes, eu não peguei números, talvez o Eduardo Costa tenha. Fala aí. O filme, calma aí, Dudu. Bom, eu não peguei fonte nenhuma. É, o filme, ô Marcelo, rendeu, e depois a gente vai falar disso, rendeu muita grana, porque a galera alegava estar voltando ao cinema por não entendê-lo. Eu não entendi o filme, por isso estou voltando pra ver novamente. Cara, eu nunca vi esse argumento funcionar. Não, foi fácil. Assim... O filme, eu não entendi nada, significa que provavelmente você já não gostou muito do filme, então eu vou gastar mais dinheiro pra ver se eu entendo o filme. Outros tempos. Hoje em dia, essa pessoa... Se uma pessoa não entendeu o filme, outras duas não vão ver o filme, porque aquela primeira não entendeu. Exatamente. Naquele, 15 anos atrás... Vai falar mal e os caras vão falar, não vão ver também. Né? Mas há 15 anos atrás, se as pessoas não entendem o filme, eles vão lá assistir. Bom. Foi o que aconteceu também com... Matrix. Ô Marcelo, então vamos lá pra começar nossos traços, se a gente já não começou. Deixa eu falar, né? Só aqui, ó. Diga. Deixa eu falar, ó. O filme custou 100 milhões de dólares, rendeu os Estados Unidos 180, o resto do mundo 182, deu 362. Então deu lucrinho, não deu? Muito bom. Mas mesmo assim, não teve continuação. Ainda bem. Ô Marcelo Reina, vamos. Vamos começar do pressuposto seguinte: aqui você. A pessoa mais centrada do que Eduardo Costa, que gosta de tudo, e é menos zoeiro que o Renan, né? Que fatalmente vai fazer alguma patifaria. Em relação, Marcelo Reina, aos clássicos Planetas do Macaco, né? Esse filme continua, revive, é uma outra ótica, não tem nada a ver, só é uma homenagem. Como funciona? Cara, eu não considero um remake, tá? Eu consideraria mais um reboot também da franquia. É, faz muitos anos que eu assisti os originais e precisaria reassistir pra falar com mais propriedade sobre isso. Mas, assim, ele pega uma coisa que, se eu não me engano, o livro do Planeta dos Macacos traz mais em cima, que é o seguinte. Aquela cena que ficou icônica do filme original... da Estátua da Liberdade, e que todo mundo assumiu, então, que na verdade era a Terra, no livro deixa mais ou menos claro que é um outro planeta. Uhum. Tá? Por que tem uma Estátua da Liberdade em outro planeta? Não vem ao caso. Tá? Por algum motivo, alguém quis colocar a Estátua da Liberdade em outro planeta, ok? Então, assim... A vida é um foquete gigante, sabe? É, né? Às vezes é um Megazord. A Estátua da Liberdade é um Megazord dos Estados Unidos, às vezes. Entendi. Né? Não sei. Nunca saberemos. Ou talvez então, ele não vai falar ali. Outro dia já me falaram, né, que no Brasil tem um Megazord de Deus aqui, né? Cristo Redentor. Então, entra mais ou menos tudo no mesmo saco aí. Mas assim, aqui naquela época, assumiu-se no filme que era a Terra e ficou mais ou menos por isso mesmo. Esse filme, eles deixam bem claro que é um outro planeta. Eles falaram que era um planeta, já falando um pouquinho sobre o filme, né? Que era um planeta desabitado. E até me cobrem depois, que eu tenho algumas coisas que eu quero reclamar sobre isso. Sim, claro. Tá? Claro. Claro. Só algumas. Mas eu encaro mais como quase um reboot do que um remake só, apesar dele ter sido vendido como remake na época. Entendi. Deixa eu falar, pra mim ele é um remake total, porque tem vários elementos que o filme são bem mais trabalhados, assim, você vê que tem mais dinheiro, com certeza, na produção, mas você tem a mesma coisa, ele cai naquele planeta, ele é preso, aí soltam ele, tem muita coisa parecida, cara. Até no final eles alteram bastante coisa, mas é bem parecido, eles correm certinho. E também tem a revelação final do filme, dos dois filmes. Só que eu acho que o original se passa na Terra, no futuro, distópico, acabou o mundo. Daí esse filme não, ele é outro planeta. Entendi. No original, se não me engano, tem um lance de viagem no tempo também, não tem? Todos têm, exceto os novos. Exceto os novos agora, porque a gente ainda não aconteceu aquilo que vai acontecer, né? Tipo. Os novos agora falam, é a origem, né? Então. São melhores, cara. Bem desenvolvidos novos. Porque começou ali o primeiro original, depois foi voltando, tipo, prequel. Daí aconteceu, mostra o que aconteceu até o planeta virar dos macacos. Então, foi meio confuso. Agora essa trilogia nova vai mostrar certinho como aconteceu a revolução e como os macacos ficaram assim dominantes. Muito bom. tem uma similaridade com o Tim Burton, né, com o 2001 e o 2011, que é a evolução do macaco pelo homem, né? Porque assim, no do Tim Burton eles estão numa base, uma colônia espacial, né, de exploração, e eles usam os macacos como pilotos, né? O macaco vai meio que no automático. Ele aperta um botão porque ele foi treinado para apertar aquele botão na situação X. No caso, os macacos do filme do Tim Burton, eles são não são só treinados, como eles são geneticamente modificados, que é para ser mais inteligentes, né? Exatamente. Esses macacos do filme do Tim Burton, eles são os cosmonautas russos. Não, é sério. Você sabe que o cosmonauta russo, ele não tinha controle nenhum sobre o foguete. Assim, a maior parte do foguete era controlado da Terra. Ele só ficava apertando um botão ali de vez em quando pra corrigir alguma coisinha. É o macaco do filme do Tim Burton, cara. Não, o macaco do filme do Tim Burton pilota melhor do que o... Do que o Yuri Gagarin. Que o Mark Wahlberg, né? Que o Mark Wahlberg cai direto lá, pá, e o macaco aterriza. Sozinho, porque todos os controles da nave principal já estavam... Já tinha ido pro saco. E aí que tá, tem essa igualdade, Renan, desse com o novo, porque os macacos do 2011, eles também são modificados geneticamente, né? No caso ali, pra curar o Alzheimer, se não me engano, né? Isso. E lá eles são modificados pra treinamento, né? Pra viagens espaciais, pra ser mais inteligente. Pra ser mais inteligente, né? Que o normal. É que eles estavam estudando aquela... Como é que chama? O negócio lá que tá no espaço, a singularidade que tá no espaço ali. É o Quarteto Fantástico lá, cara. Tempestade solar tava chegando. Aquela região do espaço que tinha uma singularidade. E eles não queriam mandar pessoas pra lá. Então vamos mandar macacos geneticamente modificados, que é muito melhor, né? Mas como todo filme de Hollywood, tem alguém que se apega ao bicho, né? E aí dá uma merda, o macaco some na singularidade, e o Mark Wahlberg, é o Mark Wahlberg, é isso mesmo? É o Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg vai atrás e acaba se dando mal na singularidade, viajando no passado, né, ou pro futuro, aliás. Ele viaja pro futuro. Vamos tentar explicar então, vamos lá. Nós temos uma base no espaço, Eduardo Cosso. Uma nave de um macaco que sai voando e uma nave do Mark Wahlberg que sai voando atrás do macaco. O Mark Wahlberg viaja pro futuro, muito, muito, muito, muito distante. No passado, as pessoas daquela nave tentam resgatar o Mark Wahlberg e acabam caindo no planeta. Na queda do planeta, fala, Renan. Exato. E esse é o plot twist lá no final. No final, metade do filme. Não tá contando o final. Metade. Se você já não assistiu o filme, você se deu mal agora. Essa é o plot twist, que os macacos estavam dentro da nave mãe lá do Mark Wahlberg. Eles vão tentando. Não, o nosso piloto foi pra lá. O que a gente vai fazer? Vamos atrás dele, né? Porque ele já tá fazendo merda, vamos fazer merda também junto. Uhum. Vamos atrás deles. Isso, e o pior é que eles recebem mensagem deles mesmo de socorro. Pouco antes. Do futuro. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Peraí, deixa eu só comentar isso. Você tá numa nave espacial, você recebe uma mensagem que você vê que é sua, falando que deu merda, que você vai cair. O que você fala? Vamos lá! Não, mas o cara tá diferente na imagem, ô Marcelo. É o capitão, mas ele tá bem mais velho. é o capitão, tá mais velho, mas tá claramente a ele. Se fosse eu olhando pro meu eu mais velho, assim, falando, socorro, estamos sendo atacados daí. É melhor a gente não ir. Eu falava, é melhor a gente não ir, vai dar merda. Tá. Agora eu tenho uma dúvida. O Mark Wahlberg viajou pro futuro. Sim. E aí ele encontra milhares de anos depois os destroços da nave, os macacos evoluídos a partir dos macacos da nave. A nave, sim, quando tô pro passado, foi pro passado. É. A nave quando tentou resgatar o Mark Wahlberg, ela também viajou no tempo pra pré-história? Provavelmente viajou no tempo, mas não tanto quanto ele. Porque eles falam depois. É, sabe que igual. Ou talvez não viajou no tempo, só no espaço. Né? Mas eu acho que viajou no tempo, porque ele também caiu na singularidade ali, que foi o que desabilitou a nave e derrubou eles no. Porque se eles tiverem viajado, a nave gigante viajou pro passado, então, né? É. E a nave tava lá há milhares de anos já caída. Já que a nave caiu, deixa eu comentar uma coisa. Diga. Cara, a nave já caiu, então eu posso falar. Vamos lá. Vai lá. Eles falam lá na frente do filme que era um planeta desabitado. Sim. Ok. Eu sei o que você vai dizer, mas eu vou deixar você falar. Alguém viu a porra de um cavalo dentro da nave? Entendi. Tá? Esse é só o primeiro ponto que eu quero. Não, mas aí, vamos lá, posso defender? Por favor. Vamos chamar isso de licença poética. Não é que você não. É uma nave espacial que faz experiências científicas. Não é porque você não viu um cavalo animais. Que talvez não tenha lá, né, ô Marcelo? Ok, não, tudo bem. Tá bom, vamos lá. O cometa, o super cavalo lá do Superman, tava na nave. Perfeito. Uhum. Tinha embrião de cavalo, né? Isso. O que o Costa falou foi mais aceitável. Tinha embrião de cavalo lá, eles. A gente precisa se locomover. Vamos fazer o quê? Vamos montar em macacos? Não, vamos. Porque você sabe vamos que. Vamos fertilizar esses embriões de cavalo. Agora, sabe onde que... já estão indo pra longe demais. Porque você sabe que esses seres humanos são os descendentes da nave, né? É a próxima coisa que eu ia falar. São os descendentes da nave. E os macacos são dos macacos da nave. Vai, Marcelo. Variabilidade genética, meu ovo, né, cara? Porque você não tinha tanta gente na nave pra ter uma variabilidade genética tão grande assim. Sim, a nave era gigante. Apesar de ter sobrado só um pedacinho do centro de comando e das gaiolas ali, né? É, exatamente, a hora que a nave caiu, falou pra todo mundo, corre negado aqui pro centro de comando, porque vai destruir todo o resto, né? Eu acho assim, dois pontos. Primeiro, ela poderia ser, aquele planeta, poderia ser desabitado de pessoas, mas ainda ter animais. E até pra poder sustentar a vida, né? Mas a gente não vê nenhum outro animal além de macacos, cavalos e pessoas. É, mas tá aí não é obrigado também, né, cara? Porque no primeiro filme do King Kong, você sabe que ele é repleto de animais e você só vê o King Kong. Não é? Não é assim? Funciona? Não sei. Isso se chama restrição orçamentária, cara. É outra coisa que não tem nada a ver com licença poética. É verdade. Não, bonitão. Aí o que acontece? Pode até ter animais desse planeta. Eu só acho que por ser um planeta alienígena, Marcelo, devia ser um animal diferente, né? Eu não gosto de citar esse filme que é uma bosta, mas ele se faz melhor, o Avatar, né? Os animais são diferentes naquele planeta porque evoluíram de formas diferentes. Sim. Então a gente fala do Raiga que uma nave cai naquele planeta e daí as pessoas fazem comunidade assim, com o passado de gerações, né? E tem os animais que eles usam como cavalo que são outros bichos diferentes. Então acho que deve ser mais parecido com isso. É, isso. Aí sim. Aí eu acho. A gente tem Star Wars, que tem vários planetas, vários animais diferentes em cada planeta, né? Cada um é uma montaria diferente, né? É. Também, também. É, concordo com você, Marcelo. Se o cavalo não veio da nave, devia ser um animal diferente. Tiberto falhou nesse momento. Nada, ele gastou todos os recursos fazendo maquiagem dos macacos. Vestindo a esposa dele de macaca. Aí é que tá, eu vou fazer minha primeira reclamação. Posso fazer minha primeira? É o primeiro filme que ela tá fazendo o papel com ele. Não, imagina quanto que gastou pra colocar aquela maquiagem de macaco lá no Clark Duncan lá. É, vou falar o nome do elenco e aí eu vou fazer minha reclamação, tá? Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, né? Que todo filme de Tim Burton ela tá. Porque se ela fala assim, primeiro. Se eu não tiver no seu filme, não tem anal, deve ser alguma coisa assim. Ele continua assim, mas enfim. Tim Hood, Estela Warner, Michael Clark Duncan, né? Pra quem não conhece aí do A Espera de um Milagre, né? É o John Coffey, cara. E é o, é. É o rei do crime, não é? É o rei do crime também. É, é não, esse a gente podia esquecer, vai. Paul Giamatti. Chris Christopherson. Eita. Chris Christopherson. Obrigado. Kerry, Heriuki, Tagawaga. Heriuki. David Warner, Luke Ebel. E uma galera, uma porrada de gente, a maioria negra. A trilha sonora da Danny Elfman, cara. É, Eric Avery, que é um escravo, né? Michael Weiss. Tem uma porrada de gente no filme. Que não precisava porque usar maquiagem, né? Eu acho. É, mas vamos lá. Uma galera, cara. Meu primeiro ponto. O Tim Burton, todos nós sabemos que ele é um cara... Eu vou pensei em muitos termos para tentar definir, mas eu vou usar o teatral. Pra não ser ofensivo, sabe? Acho que o Tim Burton... acho que o Tim Burton é teatral demais. Ele conseguiu extrapolar até... na onde não dava. Porque a obra já era extrapolada. No Alice, o País das Maravilhas. Ele conseguiu deixar Alice, o País das Maravilhas... mais exagerado... do que a obra já é. Esse é Tim Burton, né? Agora, em Planeta dos Macacos... ele... como é que eu vou pôr isso, cara? Os macacos parece que são... caricaturados, sabe? Parece que é um borrão do que a evolução do macaco próximo do ser humano seria. É como se é assim, Tiberto, se o macaco evoluísse quase como humano, como seria? Faz um rascunho e todos os rascunhos foram pro filme? Assim, cara, sinceramente, nem me incomoda tanto a aparência dos macacos, porque eu parti justamente do pressuposto que, primeiro, que não eram macacos normais, eles foram modificados geneticamente, e isso pode acarretar... Eles são muito bonecões, cara, esse que é o problema. Eu não acho... Mas... Para ver, assim, a maquiagem de macaco é muito melhor do que a dos... do 70 lá, e a de 70 era boa. Uhum. Era ótima, ganhou até prêmio especial da academia. Ó, o único macaco que me Marcelo, desculpa ter te cortado, eu vou deixar você falar. Mas o único macaco que me convenceu foi o Tate, né? O general. Tanto nas atitudes quanto na maquiagem. E o pai do Tate, o velho que tava morrendo, que por acaso é um ator da trilogia. É trilogia? Ou sextologia? Quintologia. Quintologia original lá, ô Marcelo. Então, cara, eles restam. Eu diria o seguinte, eu não me incomodei com isso, eu não achei que ficou tão bonecão assim. Assim, tem algumas coisas teatrais, igual você fala, e é teatral sim, tá? Porque é o tipo de coisa exagerada que a gente vê no teatro, só que no teatro funciona. Uhum. Teatro, ele é feito pra ser exagerado. No cinema não precisava. Entendi. Né? Tem aquelas coisas, tipo assim, o macaco assusta, ele pula no lustre lá, o cara. Sabe, cara? Não. Aquela macaca esposa dele também, cara, olha, tô me segurando pra não soltar um palavrão aqui bem macaca pesado. Piriguete. Puta que pariu, né? Não, vai tomar no cu mesmo, tá? Não, vocês já viram o meu nível de ódio por esse filme, tá? Mas a maquiagem em si, a aparência dos macacos, isso não me incomodou. Porque eu parti do pressuposto que, igual vocês partiram do pressuposto do cavalo, tá? Eu parti do pressuposto que esses macacos foram alterados geneticamente. Uhum. Eles são cruzamentos de várias espécies de macacos. E, vamos ser sinceros, né? Chimpanzé não deve ter transado só com chimpanzé lá. Orangotango não transou só com orangotango. Isso aí foi uma orgia de macaco ali, uma coisa, cara, maluca. Se ficar inteligente, você acha mesmo? Tá. E não duvido nada que no começo não tenha feito com humano também, né? Aquela doutora lá entrou na roda junto, cara, tá? Certeza. Opa! Né? E assim, cara, pra mim, essa coisa da aparência dos macacos não me incomodou. Agora, que, comportamento dos macacos, aí é outra conversa. Então, o comportamento deles, de novo eu vou aqui, eu não conheço a trilogia, a quintologia clássica, o Marcelo e o Dudu. Você conhece, Renan? Eu assisti, mas eu não assisti tudo e também não lembro de tudo, sabe? Eu sei algumas coisas. Ah, tá. Quem tipo, conhece? Que os humanos lá não falavam. Assim, os humanos do planeta do macaco. Quem conhece mais, então, vai nos ajudar. Agora que é o seguinte: o comportamento do César em A Origem, Planeta dos Macacos da Origem, ele é um macaco mesmo, o César, né? Ele não é um ser humano ou um híbrido, não. Ele é um macaco que ganhou inteligência. E o comportamento dele é muito mais aceitável do que da maioria dos macacos do Tim Burton. Um dos macacos que eu aceito o comportamento, que eu acho que é mais do ator, sabe? O ator viu que estava exagerado. É o Tate, de novo, né? É o. Entre os macacos, eu acho que é o meu favorito. O general. É general, né? Cara, Tim Roth. General Tate. O meu favorito é o do Paul Giamatti, o mercador de escravos. Uhum. É engraçado. Mas é engraçado. O Renan, e o comportamento, maquiagem? Você falou pouco sobre maquiagem, vamos ouvir sua opinião então. A maquiagem eu falei que tá foda, mas tá o comportamento. Assim, depende de cada macaco. A maioria dos macacos, assim, tinha os dois outros, tipo, além do General Tate, que ficava dando piti toda hora. O cabelo ficava bagunçado, né? Tinha os dois, o do Mark Clark Duncan e o outro que eu esqueci. Que eu esqueci o nome lá. É que eles eram muito aquela postura. Como é que fala? Do exército. Honrada, né? Tipo, são. Soldados. Guerreiros honrados, assim, né? Soldado. Esses dois, você nunca vê eles. Como é que fala? Extravasar muito, né? Uhum, pular igual uma perereca louca e cair em cima do cavalo, né? Né? Igual o Tate. Tem uma cena, Renan, muito disposição. Até porque se o Mark Duncan pulasse ia dar um problema desgraçado, quebrava, né? Quebrava o cavalo no meio se ele caísse em cima do cavalo. Né, tem uma cena tão desnecessária, Renan, que o cara bate na porta assim: "Ai, você viu, mano? Não vi, não." Aí o cara sobe numa árvore e vai embora, tipo assim. Falei, pra quê, meu? Cara, você quer. Ó, eu entendo que o Tate perdeu o pai, mas aquela cena do xilique dele. Nossa! Cara, eu olhava pra tela e falava, vai tomar no cu, vai tomar mas no cu. Mas você sabe o que é? Eu cu. Vou defender o Tate, só ele, o resto não. Não, mas assim. Fala, Renan. Descrevendo a cena, né? O Michael Clark Duncan, macaco, né? Chega lá e fala: os humanos fugiram pelo rio com cavalos. Mas. Como assim cavalos? Os nossos cavalos. Daí ele começa a pular. Começa a pular, ele pula na parede, pula do outro lado, daí quebra o lustre. Ele corta o lustre, derruba lá, chega assim. Não, mas é que eu tô perdendo meu pai, meu amigo. Ele faz todo escarção, flipado assim. Tem um ataque de pelanca ali, foda, cara. É igual ele... Kylo Ren do novo Star Wars. Cara. É pior, na verdade. Ele consegue. Eu acho que o Kylo Ren, hein, cara. Deixa eu falar, vou defender, hein. Vou tentar. Cara, olha que bizarro. O Marcos acha que o filme é uma porcaria, mas ele vai lá e ele defende justamente a pior coisa que cara, eu acho que tem pior coisa. Sabe por quê? Porque ele, eu não sei, parece que é o único que se esforça pra entender o macaco, entendeu? É porque muita coisa ali é do Tim Burton, que ele é uma pessoa exagerada, né? Mas parece que esse ator é o único que fez algum mínimo estudo. De tentar sabe? É bom, cara, ele é muito foda. De tentar alguma coisa, mas próximo, ainda ficou exagerado porque o Tim Burton aumenta as coisas, né? Mas assim, parece que é o único cara que. O jeito dele pôr a mão no ombro dos outros, o jeito dele olhar, a maioria tentava, mas ele andava como um macaco com as pernas abertas, assim, parece que perdeu o cavalo, cara. Sabe? Aquela cena, essas pernas abertas ele andava porque depois daqueles pulos no cavalo ele não conseguia mais fechar. É verdade. Aquela cena que eles vão lá no lago, no pântano, no caralho, A4, que caiu o Space Pod lá do Mark Wahlberg, e que ele passa a mão no peito dos caras, assim, ui, ui, ui, meus amores, tal, passa por eles assim, surta, né, pira de novo, dá outro ataque de pelanca e mata eles. Cara, não, assim, sério. Não dá. Caiu um negócio aqui, ninguém mais sabe, né? Não, beleza. Vou matar vocês, não é pra ninguém saber, meu. Foi muito à toa. Tipo, ele só descobriu a verdade depois que o pai, lá quase no final do filme. Porque assim, quando eu assisti, eu achei, Renan, que ele soubesse. Da verdade, né? Mas não sabia porra nenhuma. Não sabia porra pelanca, nenhuma. Pelanca, foi ataque de pelanca. Ah, meu, ele cara. Era um sádico, cara, fiz de sacanagem. Não foi. Ele é uma diva, ele é uma diva. Ó, outro chato era a Helena. Ah, eu não posso com água. Cara, para, não. A da água, ele sem motivo. O macaco não entra na água, é isso? É verdade isso, Zeg? Ah, cara, eu não sei. Eu não sou um grande estudioso de macacos. Eu não sei se eles nadam. Eu sei que no Japão tem uns macaquinhos que eles usam umas fontes termais. Eles nadam lá na fonte termal. Agora, às vezes é porque eles são japoneses. Não sei. Eu também não tenho a mínima ideia. Mas pode ser porque eles são geneticamente modificados pra não nadar. Vai saber, né? Pode ser, nossa, exatamente. Que inútil. Ele piorou o macaco pra melhorar. Tá, vamos procurar alguma coisa, Marcelo, que você tenha gostado? Porque você é o maior reclamão hoje. Eu não gostei do filme completamente. Mas você, eu senti que ficou uma mágoa aí de nós, né? Que a culpa foi nossa, eu que... Não, de vocês não, do Tim Burton, cara. Do Tim Burton, eu quero 120 e tantos minutos de volta da minha vida, cara. Olha, o Tim Burton, a minha esposa adora o... É dois caras que eu não gosto, é o Tim Burton e o... E o pirata lá, o... Eu já enjoei da cara dele. Ah, o Jack Sparrow. Ele chama Jack Sparrow, tá? Jack Sparrow, não sei, né? Não lembro. Agora, como é que você enjoou da cara dele se cada filme ele tá com uma cara diferente? Não tá, não. Não é vem com essa na não, cara. Não mesmo tá, cara. É o mesmo cara todo filme. Depois lá que no... ele fez o Jack Sparrow, todos os filmes dele, ele foi o Jack Sparrow pra sempre. Lá no... Não, só na... Não, a interpretação, mas tô falando, a maquiagem dele, ele é uma cara, um rosto totalmente diferente. Não, é não. Você tá falando do Gary Oldman, é outra pessoa. O Jack Sparrow, não. Né? Esqueci o nome do maluco, cara. Ele lá no... Johnny Depp. O Johnny Depp, ele lá no Cavaleiro Solitário, ele é um Jack Sparrow do mato. Não, é ali um... não. É assim. Ali ele não é o Jack Sparrow. Ali ele é o Edward Mãos de Tesoura. Índio, né? Não. Não no Cavaleiro Sem Cabeça. Esse aí é no Cavaleiro Solitário. É, tá Cavaleiro certo. Solitário. Não, lá é o Jack Sparrow. É o Jack Sparrow. É o Jack Sparrow. Jack Sparrow índio. Eu acho que o... E a participação dele no Anjo da Lei, que ele faz uma ponta, também é o Jack Sparrow. Não tem nada a ver com o que fazia na série. O Sweeney Todd é dele, se não me engano. Ele é o Edward Mão de Tesoura Assassino. Barbeiro. Então, cara, o Jack Sparrow... Que usa tesoura. Então, usa tesoura. E o dono da Fantástica Fábrica de Chocolate é o chapeleiro do Alice. Então, assim, ele não muda muito. Ele tem três papéis. Tem três papéis que ele sabe fazer. É o chapeleiro barra dono da fábrica. É o Jack Sparrow barra índio, né? E aí, por que nós chegamos nele? Ah, sim. Não sei, porque você ia falar que... O Tim Burton, ele conseguiu juntar duas coisas. O Tim Burton... E o Johnny Depp, porque ele tem um amor por esse cara que eu acho incrível. E no Alice... Por que você acha que a Helena Bonham Carter se separou dele? pode ser. Agora no Alice... Não duvido nada. Minha esposa adora o Jack Sparrow e adora o Jack Sparrow, ficou, né? O Johnny Depp. E adora o Alice. O Alice no País das Maravilhas, eu acho um filme que se ele tivesse 5 minutos a mais, eu dava um tiro na televisão. Ele não é um filme ruim. Mas é que o Tim Burton, de novo, o Tim Burton é muito exagerado. Ele tem muita barriga, cara. Nossa senhora, os dois, né, pra falar a verdade. Cara, eu particularmente gosto de algumas coisas do Tim Burton. Eu gosto do Edward Mãos de Tesoura. Eu gosto do... Como chama? Peixe Grande, tá? Peixe Grande, ele entra sempre na minha lista de filmes favoritos de todos os tempos. Muito bom, cara. Sensacional o filme. Já gravei falando algumas vezes sobre Peixe Grande. Mas assim, não quer dizer que eu sou... um fã do Tim Burton. Tá? Eu gosto de algumas coisas pontuais da carreira dele. Tá? Não é um diretor que eu falo assim, nossa, tudo que ele fez é incrível. Na verdade, a contagem tá ao contrário, né? A maior parte do que ele fez eu não gosto. Ele é muito cansativo, né, cara? Cara. Assim. Você quer um ator, um diretor que, como ele, é cansativo, só que completamente ao contrário? É o Michael Bay, cara. O Michael Bay, se eu pegar pra ver um filme dele o fim de semana inteiro, eu saio falando, vá, fico surdinho, eu acho. E assisti bom, muito bom. Ainda assim, eu acho que eu prefiro o Tim Burton do que o Snyder. Não, entendi. Eu prefiro o Spielberg e o Tim Burton, com certeza. Não, com certeza. Pô, isso é fácil, mas, cara. Mas né? Você queria que eu dissesse alguma coisa que eu gostei do filme? Fala, vamos lá. Tô tentando pensar em alguma maquiagem. Falando bem da maquiagem. Eu gostei da maquiagem. Gostei. Tá? Dudu, vamos dar um tempo pro Marcelo pensar? Pra gente não falar que tá encurralando só o Marcelo hoje, né, Renan? Ok! Tempo! Dudu, o que mais você gostou então? Porque o Eduardo Costa é uma figura, né, Renan? Eu tava falando puta mal do filme antes de ver. E aí, depois que viu, nossa, como esse filme envelheceu bem, só ficou melhor com o tempo. Eu não entendo como isso seria possível e eu quero que o Eduardo Costa nos explique agora. Não, eu revisitei esse filme depois que eu vi no cinema. Eu só assisti depois no DVD que eu comprei o DVD, sabe? E também ganhei um. Tinha dois, até eu dei pra outra pessoa depois. E daí, nossa, esse filme eu assisti de novo agora pra gravar e falei, putz, são as coisas que eu não tinha visto assim no filme. Eu achei interessante até. Mas coisa do cavalo, eu também fiquei achando estranho. Falei, dá pra ver esse cavalo aí. A ficção científica do Dora tem um grande problema. Eu assisti Destino de Júpiter, que é uma ficção científica muito hardcore, né? O Destino de Júpiter. Destino de Júpiter. E Star Wars é ficção científica, o próprio Star Trek, entre outros. Só que, por exemplo, o Destino de Júpiter, eu não sei se vocês todos assistiram, mas ele tem um plano de fundo que você meio que entende o que está acontecendo, né, Dudu? No Destino de Júpiter. Agora no Planeta dos Macacos, do Tim Burton, eu acho que você cai de paraquedas, por mais que tenha ali um pequeno prelúdio, né? Mas você cai no meio de paraquedas numa sociedade, no meio de uma sociedade de milhares de anos, e que eles vão tentando explicar algumas coisas em comportamento ou na fala, que eu não conseguia assimilar muito bem, né? Como que os humanos, até em que momento os humanos se tornaram escravos? Eles nunca, né, revidaram. Aquela sociedade nunca chegou ao ponto de ter arma de fogo. Eles têm milhares de anos, né? E não tem, não tem outra forma de locomoção. Quer dizer, o Tim Burton, ele quis jogar uma coisa assim, ó, esse é um universo que os macacos evoluíram, mas a evolução dos macacos, se for comparar com a nossa, aqui é como se estivesse na Idade das Trevas ainda, né? Na verdade, um pouco antes. Pouco antes até, né? Só porque nessa revisitada agora que eu fiz, eu entendi mais um final que eu não tinha entendido no começo, quando assisti a primeira vez. Talvez esteja aqui no planeta Terra de verdade, não que seja outro planeta, cara. Porque daí a evolução deu com o macaco principal e não humano, sei lá, milhares da Terra. Segundo fontes que eu li, Dudu, quando ele finaliza o filme e volta, tenta voltar na Terra, na verdade ele não viaja nem no tempo, ele viaja no espaço e cai numa dimensão onde os macacos são evoluídos e os humanos não. Tem que lembrar que no livro original, que é francês, ele vai pro casal, acha uma garrafa no mar, contando uma história que o cara foi pro outro planeta e tinha macacos assim. E no final do livro, eu vou contar spoiler, que era o macaco que tava lendo mesmo. E eles acharam que era tudo mentira, que existia humanos, assim. Então a adaptação é bem diferente do original do livro. Todas, aliás. E é remake porque não tentaram fazer uma adaptação diferente pro livro, né? Fizeram do filme mesmo. Refizeram o filme. Pra mim deve ser legal porque é bem diferente a sociedade dos macacos no livro, que deve ser seguido mais. Eu acho, Dudu, que eles deveriam ter feito, sabe o quê? Naquele finalzinho, em vez dele conseguir ir pra Terra, né? Porque, de fato, ele vai pra um planeta Terra. Ele ter dado alguma pane, alguma merda, e ele ter caído naquele mesmo planeta anos depois. Né? Milhares de anos depois. E aí ele vê lá uma imagem do macaco astronauta dele, né? Alguma coisa sobre aquela batalha na qual ele participou, numa sociedade evoluída. Ele deu a volta e caiu no mesmo lugar. Não ir pra uma dimensão paralela numa terra de macacos, sabe? Por isso são teorias diferentes, né? É um negócio seguinte, né? Eles queriam fazer uma cena tão impactante igual eles queriam. Qual foi a Estátua da Liberdade no final do primeiro filme lá, original. Uhum. E que pra mim não fizeram? Precisava, cara. Pra mim seria melhor ter estado lá, cara. Né? E que eles fizeram? Então se ele vai viajar pra terra, vai chegar lá. E os Estados Unidos, na verdade, é de macacos. Mas você discorda, Renan, que talvez se ele tivesse dado a volta e caído no mesmo planeta anos depois, teria ficado mais interessante? E se ele não fez isso? Não. Exatamente é isso, posso... cara. A gente não sabe, sabe por quê? Porque nunca teve uma continuação e nunca vai ter. Mas você sabe por quê que não é o mesmo planeta? Porque o navegador dele fala, estamos se aproximando da Terra. Então, só que lembra que eu antes, né, aqui na Terra tinha Pangeia, esse tipo de coisa. Então, eles podem ter caído no, na Terra, como o Kos falou, que na verdade todo mundo voltou no tempo todas as vezes. Uhum. E só no final que ele foi pra frente no tempo. A não ser que, a não ser que eles, aquele planeta sempre foi a Terra, e quando a nave volta no tempo, a nave gigante cai no passado foi distante da Terra. Falou. É. Eu não tinha entendido assim, eu não entendi. Ô Marcelo, você que é o cara mais centrado hoje? Que a sorte é que vocês não estão com vídeo ligado, vocês não estão vendo a cara que eu tô fazendo sobre essa discussão toda, mas vamos lá. Tá, então eu vou te perguntar pra você com a sua sensatez responder. Existe a possibilidade daquele planeta ser o planeta Terra? Acredito eu que sim. Acredito que sim? Sim. Quer dizer que toda a história da humanidade foi apagada. Nessa hipótese, possivelmente. Muito bom. É, trilha sonora, depois, fala, Marcelo. Em algum momento eu quero comentar, quero xingar mais duas coisinhas do filme. Não, tá? Pode ser agora, vou te dar a chance. Pode ser agora? Pode tá ser bom. Agora. Você viu que pra falar bem não tem nada, tirando a maquiagem dos macacos que eu aprovei. Não, mas aí que a gente, você xinga e a gente tenta defender se existe a possibilidade. Olha só, eu nunca fui pro espaço. Não. Tá? Quero deixar isso bem claro pros nossos ouvintes. Nunca, nunca viajei pro espaço. Mas eu, talvez assim, um pouquinho que eu sei de ler. Eu acredito que o capacete ele precisava vedar direito, né, pra você fazer uma viagem no espaço, ainda que esteja dentro de um foguete. E não só você pegar um capacete, pôr em cima da roupa espacial, uhum, e ir pro espaço e falar, tá tudo ok. Ok, eu não vou tentar, né? Tá? Segundo item, eu também nunca fui pro espaço, igual eu já falei pro pessoal aqui, mas eu desconfio que uma roupa de astronauta ela deve ser um pouquinho resistente pra em 5 minutos ela tá naquele estado que tava a roupa do Mark Wahlberg, né? Que é o estado que ela ficou o filme inteiro depois. É, não, é. Cara, ele foi com uma roupa de algodão, a roupa de astronauta, ele é de algodão, né? Ele pegou uma bata de algodão e falou, vou pro espaço com isso aqui. É que na verdade ele tava com a roupa da nave normal. Ele resolveu assim, ih, o macaco foi embora e não voltou, eu vou... Vou pra lá, foda-se. Não vou vestir a roupa espacial. Foda-se. Eu tô na nave aqui, tá de boas. Eu assim eu vou colocar o capacete. Que não serve pra nada. Foda. Né? É, não vou tentar defender, não. Eu, muito pelo contrário, eu vou atacar mais algumas coisas, né? É, o filme. É, o que é pior do filme, Marcelo, é que eu gostei do andamento dele, sabe? Tem uma classe de filmes muito conhecida aqui no Nerdópolis, o Renan já ouviu falar várias vezes, que é a clássica classe dos filmes Uma Boa Ideia Mal Executada. O Planeta dos Macacos, do Tim Burton, a ideia, o plot twist, tirando a Terra, a Estátua da Liberdade, né, aquela tentativa falha de impactar, mas até o momento em que o macaco surge, acabando com a guerra, né, aquela parte ali toda... Eu acho a ideia muito boa, mas são esses pequenos detalhes que a gente foi achando, de teatral demais, de astronauta, de cavalo, de piti sem motivo, que acaba deixando, acaba apagando o que o filme poderia ter de melhor. Porque, por exemplo, a parte do Kalima, né? Eles estão indo pra Kalima. É uma construção não, muito antiga. Achei uma sacada muito legal, apesar de assim... Então, mas foi hoje... mal aproveitado. Sim, sim, poderia ter aproveitado muito melhor isso aí, ter desenvolvido essa coisa melhor. Né? Tem uma, como é que era? São ruínas da nossa civilização, é o berço, né, da nossa civilização, e de fato, né, foi ali que tudo começou, mas é tudo muito contado muito rápido, tá? Foi lá que tudo começou, até essa questão, por exemplo, quando alguém põe um plot twist no filme, eles ficam martelando essa ideia, né? Kalima. Não, fala-se uma vez em Kalima e você não tem um impacto por não ter ouvido aquela palavra mais vezes. Né? Que é o Conte. Como é que é? Kalima. Conte. Eu sei que é animais. Caution Living Animals. Que é animais. Cuidado, animais vivos. Cuidado, animais vivos, que a poeira cobre e as iniciais, né, de algumas letras formam o Kalima. E aleatoriamente, claro, né, a poeira cobriu exatamente formando aquela palavra. É, mas poderia falar. Isso já há milhares de anos. E depois não cobriu mais, né? Não cobriu mais. A poeira parou. Exatamente. A poeira parou ali. Não, não vamos pra frente. Mas poeira, você não pode cobrir aqui, senão ninguém vai saber que chama Kalima o lugar. Ah, quer saber? Foda-se, eu vou tentar defender mais não. Ah, desisto. É. Já deu. Dudu Costa, você tem alguma coisa? É. Ah, não, eu tô tentando achar alguma coisa boa no filme. Mas o andamento é legal. Não, não, eu concordo que é uma premissa interessante. Sim. Mas a hora que você para pra analisar por 5 minutos, derruba essa premissa. Não consegue. É, a tal da boa ideia mal executada. Ah, a ideia não foi do Tim Burton. Todos nós sabemos que o roteiro é dele? Roteiro? Não, acho que não, né? Mas é que o Tim Burton, eu não sei, cara. Ele devia ir fazer filme na TV Cultura. Acho que é a cara dele. Nada é, ele e o Cal Hamburger. Ele podia fazer o Castelo Rá-Tim-Bum 2. Ia ficar massa. Ia ter o Edward Mãos de Tesoura morando embaixo da escada junto com o Nino. Ia ter a Helena Bonham Carter como cobra saindo de dentro da árvore. Ou do cu do Tim Burton, né? De repente. É, ai, cara. Ah, ô Marcelo, e o que que é aquele beijo no macaquinho, né? Deixa eu ver aqui. Roteiro. Ai, cara. Bom, é base no livro do Pierre Boulle, mas roteiro mesmo é do William Boyce Jr. Mas esse é o Lawrence original Potter, ou do Tim Burton? Do filme do Tim Burton. Aham. Uhum. E Mark Rosenthal. Ou seja, eu não conheço nenhum desses caras. E o que é aquele beijinho na Helena no final do filme, né? Qual a necessidade daquilo? Ai, cara, é uma necessidade de pregar zoofilia ali que... É, na verdade, eu preferia que tivesse um beijo apaixonado por ela, não calor. Isso, aí ia ser legal, eles começaram a se amar. Tipo, mesmo que seja forçado, você pensa, o macaco e o humano começaram a se amar. Você pode ter certeza que deve ter uma versão pornô desse filme em que isso acontece. Ah, na verdade, não desse filme, provavelmente dos filmes antigos, mas enfim. Ah, deve ter aí, pode pôr aí Axel Brown, né, ô Renan? Axel Brown, Mano dos Macacos, deve ter alguma coisa. Ele tá fazendo muito filme de... Ah, já entendi porque... É super-herói, agora é super-herói que tem. Super-herói. Eu já entendi, no filme original... Eu só quero dizer, cara, que no filme o elenco tem uma loira bonita, mas é péssima atriz. Cara, ela era fazia nado sincronizado, essa moça, ela não era atriz. Nem modelo, ela fazia nado sincronizado. Eu fui procurar quem que era a criatura. Ela era nadadora de nado sincronizado. Gente, deixa eu só comentar. Eu descobri por que da cena do beijo da Helena. Tem uma cena de beijo no clássico, né? Então, Tim Burton copiou aí na cara dura, eu acho. É remake só isso. Remake é uma coisa. Eu vou dar dois exemplos aqui, que é pra desmistificar esse negócio aí de que remake tem que ser igual, né? Karate Kid, do Jack Chan. Que é uma chato homenagem, não é? Não. Muito bom, só não é karatê. Só não é karatê, é o Kung Fu Kid, né? Kung Fu Kid. Que é uma homenagem e que eles mudam algumas coisas. É outro, o próprio Planeta dos Macacos da Origem. O, né? Mas o caminho do personagem é a mesma coisa parecida. Sim, claro. Tá, tudo bem. Planeta dos Macacos da Origem, querendo ou não, aquele filme que até antes deles saírem da ilha é sensacional, o King Kong, né? Não o Kong novo, o King Kong. Até antes deles saírem da fila. Você já falou mal desse filme, eu acho, aqui, não já? Acho, já. Que não é, acho que não é a primeira vez. Vou ver 3 vezes o cinema King Kong, pô. O King outro Kong, cinema. Ele poderia. O King Kong ele poderia acabar na ilha. É quando eles vão pra cidade que fica chato. Tá, concordo. É, na ilha, até a parte da ilha é legal. Aí ele vai pra cidade e parece que o ritmo cai pra. Como é que cai? Assim, de uma forma. Ah, o filme grande. Não tem muito ritmo, não. Ele cai muitas vezes e sobe toda hora, não tem jeito. É o Jack Black, eu acho que tá zicando o filme. Na boa. Devia pô, coitado. Devia fazer só filme de rock mesmo, escola do rock, essas coisas que ele se dá bem. Bem melhor. Nacho Libre. É, essas merdas aí. Não, escola do rock é legal. Nacho Libre e a Palheta do Destino lá, Planeta do Capeta lá, é um filme muito ruim. Né? O Tenência do Dia é muito bom. Nossa senhora, enfim. É muito bom. Posso fazer uma vírgula gigantesca aqui? Antes à vontade, o programa é seu. É impressão minha, ou o protagonista de Animais Fantásticos e Onde Habitam me lembra um pouco um Dr. Who. Inglês? O Matt Smith, você fala. Não parece um Dr. Who? Lembra até as atitudes, vagamente. Assim, no trailer que eu vi, sabe? Assim, não reparei, mas fisicamente ele lembra bem vagamente o Matt Smith, sim. Mas a, eu acho que a roupagem, né? O Renan falou em inglês, né? É. O, a posição, as caras e tudo mais. Quer ver, ó? É, pra gente voltar e terminar com o Planeta dos Macacos, que eu gosto de fazer vírgulas, né? Como diz o Marcelo, porque o câmera é meu. E diz... Mas ó, veja só, isso não parece. Isso não é um pra vocês um Dr. Who? Ó. Vira aí a imagem? Tô abrindo aqui. Então, é que a gente tem um. É, assim, a roupa dele, na verdade, tá mais pra um dos Doctors mais clássicos, eu diria um pouco pro oitavo, o Paul McGann, que foi o do filme, o Doctor Who do filme americano, né? É verdade, bem parecido. É. Do Paul McGann. Ah, um pouco da roupa do primeiro também. É, um pouquinho também, um pouquinho do primeiro. Mas a gente tem que lembrar que o livro, né, do Animais Fantásticos é um livro escrito por uma britânica, e Doctor Who é uma série que tem mais de 50 anos, né, de exibição. Entendi. E ela tem um impacto cultural muito forte, né, na Inglaterra. Faz sentido. Bom, então é com esse ponto alto aqui, né, que a gente vai entregar uma audiência nas alturas, falando de Animais Fantásticos e Onde Habito. Você nem ter visto o filme. Ô, meu, posso falar uma coisa? Pode, claro que pode. Eu postei aqui. Eu tava procurando lá se alguém tinha uma resposta sobre o final do filme que ele tá falando. E o cara respondeu há 10 anos atrás. Uma resposta bem legal que eu copiei pra vocês. Bom, vamos lá. Ele falou que era pra ter uma continuação o filme, mas como os números não foram tão grandes como eu pensava, não teve isso. Mas mas ele falou que podia ser uma dimensão paralela ou o futuro mesmo, porque eles que colonizaram o mundo, na verdade, sabe? Ou seja, podia ser qualquer coisa, né? Porque podia ser ou uma dimensão paralela, ou o futuro até, ou podia ser até outro planeta, se quiser, tá? Qualquer coisa. Tem muita coisa. Ia ter uma resposta pro 2. Como não vai ter o 2, a gente fica nessa pergunta. Será que o Pião parou ou não parou na origem? Olha o texto que o Dudu Colso aqui colocou antes da gente finalizar. Na verdade, lembre que no final do filme, antes de ele cair nessa versão do planeta Terra, ele atravessa um buraco dimensional. A Terra onde ela vai parar é uma dimensão paralela, né? Uma Terra da 55, né? Essa aqui. Onde se cruza a realidade e eles têm a sua. Quando os macacos chegaram ao nosso nível de organização, eles... O que ele quer dizer? Que essa dimensão paralela virou um planeta Terra? É uma bosta. É o seguinte, vamos finalizar? E é com grande prazer que eu digo Marcelo Henrique por causa do Reina. Que se fosse um dos macacos, seria o Tate. Dando piti hoje. De 1 a 5 macacos evoluídos, qual é a sua nota para Planetas dos Macacos 2001, né? Do querido Tim Burton, e te convido para fazer a trilogia nova em breve. Você realmente quer que eu dou minha nota de 1 a 5? É, não vale zero, tá? 1,5. Muito bom, não é, né? Foi maior do que o que eu esperava, viu, Sebastião? Foi um macaco e um cavalo, né? Um macaco e meio cavalo. Um macaco é o que quebrou a hora que o Mike Clark Duncan pulou em cima dele. Quer justificar? Eu acho que não precisa, né? Não, ok. Renan Miura Zaider, comedor de macaquinhas. De 1 a 5, você que é o dono da presepada de hoje, né, das enrascadas, você que é o bino de hoje, de 1 a 5 macacos evoluídos, qual é a sua nota, né, pagando a nossa promessa aí de mais uma enquete bem sucedida para Planeta dos Macacos de Tim Burton, o espetacular, um dos maiores diretores do cinema, Tim Burton. São 2 macacos e um chimpanzé, ou seja, 2,5. Olha, 2,5. Mais que o Marcelo. Quer justificar sua nota, Renan? Por que tão alto assim? Ah, no final foi divertido, no mínimo, sabe? Foi divertido. Foi bom. Foi, assim, não foi bom. Não é aquela lástima que todo mundo pensa. Assim, esse negócio que dá pra... Quer polemetizar? Quer ver uma polêmica, Renan? Eu assistiria de novo ele, mas não assisti de novo Mad Max. Fica a dica. Meu amigo Eduardo Decosso. De 1 a 5 macacos evoluídos, qual é a sua nota para Planeta dos Macacos do Tim Burton? Eu vou atrás do Renan, 2,5 também. Tinha 2 no filme, mais meio, porque eu gostei do finalzinho, apesar de ser meio bizarro. É meio confuso e eu gosto de pensar, quero pensar, cara. Então, 2,5 tá bom. Tem que pensar, não de tempo escreve pensar, né? Escreve uma pique. É por isso que ele gosta de ir Interestelar, que é só o que tem a pensar. Não, peraí. Você tem respostas do filme. Interestelar é um filme bom, cara. Ah, então, Marcelo. Mas se use do seu poder de interpretação pra perguntar a minha nota. Muito bem, meu amigo Marcos. Vamos agora saber, na sua opinião, com todo esse seu carisma, de 1 a 5, qual a nota que você dá para o Planeta dos Macacos de 2001, de Tim Burton? O espetacular, né? O mestre. O mestre. Eu vou dar 2, porque... 1, porque eu gostei do texto, né? Sou um cara muito ligado no texto. Mad Max tá aí pra provar isso. E o outro é só pelo divertimento mesmo, porque eu não quis... Diferente do Marcelo, eu não quis morrer durante a execução do filme. E eu acho que isso já é um ponto válido, sabe? Eu tava fazendo, lógico, eu tava fazendo outras coisas, eu não assisti em linha reta o tempo inteiro. Mas eu não fiquei tipo assim, ai meu Deus, o Babadook não aparece. Ai Jesus, quando o Babadook aparece é uma merda. Então, 2 pontos para esse filme. Ah, mas fala aí, Marcos, apesar dos ataques de pelanca serem desnecessários, né, quase que todas as vezes. Mas o Kylo Ren também tem, cara. Mas o Ren também tem ataques piores, até sem motivo nenhum. Eles fugiram. E o pior é que o Kylo ainda tem poder, né? Destrói a nave do parente. Olha lá, né? A média das nossas notas é 2,1, cara. É, Marcelo, hoje você foi a ave do Agoro, a primeira vez. E o pior que é verdade, em todas as outras vezes que eu gravei filme aqui com vocês, eu sempre avaliei bem os filmes. É, mas a culpa não foi sua não, Marcelo. A culpa é de quem escolhe o filme. Não, a culpa é do Tim Burton, cara. Dele e do Mark Wahlberg. Assim. Mas assim, de novo, pra finalizar. O filme não é bom, mas também não é ruim. Sabe, tá chovendo. Sábado não, vai. Vai, tá chovendo. Sexta-feira à tarde, tá de férias. Tá passando na sessão da tarde. Pô, senta pra ver. Você não entende nada. Não, eu sento pra ver. Talvez, Marcelo, seu desamor por esse, que talvez, essa é só uma opinião minha, seja porque você é muito ligado nos clássicos, talvez. Não, cara, nem é por isso, não. O mais divertido desse filme foi ficar vendo o Marcelo começar a ver o filme e terminar 5 horas depois. E reclamando o tempo inteiro no chat. É verdade. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Na verdade, ele levou mais tempo. Não sei se eu levei mais tempo. Foi mais ou menos umas 6 horas. É. Foi mais divertido. O querido ouvinte, pra finalizar, né? O pior é o Renan. Tem a cara de pau de falar assim pra gente, eu tô aqui na aula de faculdade, vou rever o filme agora. Exatamente. Agora não sei quem é pior, o Marcelo e eu que leva 7 horas pra ver um filme de 1h30, ou o Renan que tá vendo o filme. De 1h30, caramba, cara, tem mais de 2 horas essa porcaria. Não tem mais de 2 horas. Quase 2 horas, quase. Quase. É que faz 9 minutos de crédito, então é 2 horas, é 1h50 de filme. Entendi. Então, ficamos por aqui, não tem mais o que fazer. Tentei defender, mas fui jogado ao chão pelo Marcelo, com golpes de capoeira. É só isso mesmo. Um dízimo, um abraço macaquento e até a próxima. Até a próxima. Ele é macaco. Com essa música? Só você conhece essa música, pelo visto.